Daqui DJ Pelé, diretamente do Marçal para o mundo. Passo para dar um shout-out, um abraço ao meu mano Black Calf, man, pelo sucesso, pelo trabalho que ele está fazendo. A gente está à espera para tocar lá no Hip Hop R&B, mano. Continua firme, continua forte. Vai chutando as cenas, o mercado agradece. What's up, people? Black Calf e Grand Def tem um presente para vocês. A obra antes que eu me vá. Ninguém vá sem ouvir isto. É um apelo do Mind. Telepatia CBJR. One. Yeah. Daqui é o Mano Chacuiza, diretamente da Beats e Melodias, para dar um props grande ao Mano Black Calf e ao Mano Grand F pelo álbum Antes Que Me Vá, para dizer que desejo tudo de bom, muita força, prosperidade. Este álbum está forte, o pessoal vai curtir, o pessoal vai sentir e o pessoal vai vibrar com as mensagens deste álbum. Desejo muita paz, muito amor. Ora pessoal, all good. Mais uma obra discográfica, mais um álbum para a nossa cultura. Rap made in Angola. Black Calf, estás de parabéns. Álbum Antes Que Eu Me Vá. Aquele abraço, bro. Luqueni Bamba Fortunato. Bem que é família, vosso boy Sentinela, Ascensão Music na casa. Venho aqui mandar um forte abraço aos meus manos Black Calf e Grand Def. Já sabem como é que os reais são. Já sabem como é que a caneta funciona. Valorização, a escrita. Liricismo acima de tudo. Álbum Antes Que Eu Me Vá. Vocês já sabem como é que esse mal funciona. Fiquem atentos, porque essa cena está extremamente dura. Yeah, salute. GG, como é que é, meu people? Família Rap Up, daqui fala-vos Don Wilson. A forte luz da incandescência, águas turvas na casa. Quero mandar aqui um big shout out, um props para o meu mano Black Coffee, que está aí a vir com o álbum Antes Que Me Vá, tudo de bom, brother. Tu que és um dos produtores do meu álbum, portanto, desejo de tudo de bom, que esse álbum seja um sucesso. Estamos juntos, mano. One. Yo, what up? Daqui é o vosso boy Mauro Feijó, a.k.a. Filia dos Sons, a.k.a. Produto do Produtor, a.k.a. Nanuto do Hip Hop. Vou mandar um grande big holla para o Black Coffee, para o Grande F. Pelo álbum Antes Que Eu Me Vá. Foi. Yo, daqui é o vosso boy Edlásio Wagner, o daddy do último dão, pai dos seis, a matéria escura. Vim parabenizar os meus manos Black Calf e Grand Death pelo grande álbum Antes Que Eu Me Vá. Em nome de toda a Pipla, que eu desejo sucessos sucessivos e tenho a certeza que este projeto será marcado na história do nosso movimento como um dos melhores projetos já lançados. Acreditem, nós ou ninguém é o lema. O D é for life. Brrr.